Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes! Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira e cá estou mais uma vez para vos trazer os grandes hits da música de dança dos anos 90. Pois é, durante 30 minutos, você está por minha conta, estão todos por minha conta, vamos todos dançar um bocadinho neste início de noite de sexta-feira para iniciarmos em grande aquilo que promete ser um excelente fim de semana. Pelo menos é isso que eu espero para vocês. E vamos começar em grande com a música portuguesa. É um remix e que remix do tema Tudo para Te Amar do Santa Maria, lançada pelos próprios Santa Maria em 1999, do álbum Tudo para Te Amar. Vamos depois ficar com mais duas músicas. Atlantic Ocean, Atlantic Ocean trazem-nos Waterfall e Baby D traz-nos Let Me Be Your Fantasy. São as três músicas que vão abrir mais uma edição do Musicalia aqui na Rádio Antena Web. Fique ligado na sua antena web. próxima emissão prossegue com os Back to Nature. A música chama-se When the Light Go Down. E logo depois ficamos com uma grande, grande música. My Love for You é dos Bad Boys Blue. A música que fez muito sucesso lá para os meados da década de 1990. E foi sem dúvida um dos grandes sucessos daquela altura. Vamos, pois, recordá-lo aqui na Rádio Interweb, a rádio dos grandes sucessos, das grandes músicas, sempre a pensar em vocês. Vamos à música! thought that you got it, I would give all my love for you. Cause I won't ever stop, I would give all my love for you. So why don't you believe it, I would give all my love for you. You will always receive it, I would give all my love for you. Please believe, please believe my love for you. Please believe, please believe my love for you. Move on, go away. So many things are on my mind. The way to you, I can't find. chegamos ao final de mais um Musicalia. Pois é, o tempo passa muito depressa quando a música é boa. Ora, e como a música foi boa, o tempo passou mesmo muito depressa. Mas, antes de eu ir embora, trago-vos mais duas musiquinhas. Eu também não quero despedir-me assim, e vou embora e já fui, nada disso. Eu digo vou embora e vou ficar mais um bocadinho só naquela de me despedir como deve ser, com calma, com tempo, mas hoje também com muita energia. Bambu, trazem-nos Bambu G. E logo depois, The Music, a música que vamos escutar, vinda diretamente dos... ou trazida, melhor dizendo, trazida diretamente dos Bass Bumpers. E é assim que fechamos as portas de mais uma Musicalia. Já a seguir, Miguel Freitas traz aqui na Rádio Antena Web mais uma edição de Planeta Rock. Edição número 15, aqui na Rádio Antena Web. E da minha parte, então é tudo. Tenho a continuação de uma ótima noite. Fiquem bem e bom fim de semana! I wanna dance. got me spinning around and around and around. Oh, it's got me spinning around.